4423-24226, chame o controle no 20.8. 208-4423. Saiu 2236, autorizado, LSX, reposto estabilizado. Poxa, na 63 e no 4, exato, decolagem, pista no 0, vento 180 graus, no 09. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423. Azul 4423, boa tarde, contato radar, submanteu um nível de voo 340, perfil da saída Arbono. Arbono para o 340, 4423. Na 63 no 4, decola das 28, chama o controle no 20.8. 208. Na 63 no 4, contato radar, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Via Momo 340. Levo 4423. Chave de setor Recife, na frequência no 251, no alternativa no 28, decimal 35. Recife no 25, 125, 1, 128, 35, tá 3155. Estabilizado no localizador, parceiro 2233. Parede 2233, chama em torre, na frequência no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Aguarde. Negativo, senhor, não é possível alinhar e decolar separada, mais 20 segundos. Gente, mantém a posição, voo no 620. Mantenha o voo 620. Torre Salvador, boa tarde, passageiro 2233. Final da 10, baixou, travou. Passageiro 2223, ajuste altímetro no 05, aguarde a direção de pouso. Aguardando, livre, passageiro. 5. 295, próximo. Atingindo o nível de voo 050, Oscar Gol Serra. Gol Serra, Desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. Android para indecisa, nós damos 5, ajuste, eu acho que é o Mano 10, um bom piloto, na costa do Pescoto. Passaria 2223, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 05 nós. Pouso no 0, passaria 2233. Boa tarde, 6210, chegada com média 1, desça para o nível 050, ajuste 1015. 050, na comédia 1, 62, na comédia 1. Aguarde, atualização, Golfo Quilosca. Presente direto Itaco 6210. Oi, Itaco, obrigado. Quilo Oscar autorizado, pouso pista 17, vento 190 graus, 079. Pouso 17, gol, Quilo Oscar. Gol no 620, autorizado de ar e manter pista no 0. Ali manter no 0, gol 620. Azul 4423, chama centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 288, boa tarde, Azul 4423. Quanto? 4 mil pés, nossa, Golfo Tierra. Tierra dessa para 2 mil pés, ajuste do altímetro 104, Livelense, reporte localizador. Autorizado, descida para 2 mil pés, 1904, ajuste, autorizado de LS 90, ótimo, Golfo Tierra. Gol no 620, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, gol 620. Oceaner 6304, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Golfo Quilosca no solo 36, frequência livre estacionar. Romeu 620, decolador 37, time controle no 20, decimal 8. 208, Romeu 620, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol 620, perfil da PUCA. Gol 1620, contato radar, decolagem, subalonesa 370, sai da PUCA. 370, perfil da PUCA, Gol 620. Estabilizado no localizador Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, chame torre 1895. 1895, Oscar Golf Sierra. Dois Salvador, Papatango, Oscar Golf Sierra. Papatango, Oscar Golf Sierra, ajuste no 095, porte. Aguarde a direção de pouso, ajuste no 0, Oscar Golf Sierra. Está aguardando a autorização de pouso com ajuste no 095, Oscar Golf Sierra. 6210, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil pés, com 095, 6210. Salvador, boa tarde, está 3190, centro da Delta. Chegada Bomed 1, desça para o nível 050, ajuste 1095. 1095, descendo para o 050, Bomed 1, tá 3190. Bravo 620, chame agora centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2085-2545, voo 620, boa tarde. Já avistado, vento 200 graus, 0,6, dúzia de nós. Autorizado o pouso, pistão 0. Autorizado o pouso, pistão 0, ótimo, Gol Sierra. Chinelo 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, pistão 0, reporte no localizador. 7, mantém o ponto fora. Sete autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Sierra, solo os 4-5, livre pista direita, chama agora solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. Apenas confirma o parte que se destina ao parte 5. Parte 3 a princípio, senhor. Gente, chama agora solo 1-2-1, decimal 9. 3367, autorizada a decolagem, pisando 0, vento 1, correção, 200 graus, 079. Chegou 1169, tem condições de 5 autorizado pela torre decolar de imediato. Mantendo. Sim, inicialmente mantém o ponto de espera com 1169. Mantém o ponto de espera, 1169. está a 10 milhas, o gol 969 tem condições de alinhar e decolar. Seja 1169, vamos que o tráfego decolar à frente, mesmo peixe de saída, mesmo nível, pode só mais um minuto. Salvador, Botânica 3367. Botânica 3367, contato radar, saída Sambo 1, suba para 360. Sambo 1, sobe 360, possibilidade da presente voar. Aguarde, somente manter o perfil da saída. Chanel 62 Muzero, passou externo, BVLS, chamei torre 1895. 8895-6210, boa tarde. Boa. Geraldo. Salvador, boa tarde, Chanel 6210. Chanel 6210, tráfego avistado, vento 200, 0, 0, 0, 6, 12 de nós, autorizado pouso, piscina 0. Está no pouso na 10, Chanel 62, 10. Aguarde, mantenha a chegada. 390, mantendo a chegada Gomed 1, desça via para 2 mil pés, ajuste 10 no 5, livre LS, reporte no localizador. Afirmativo, descendo via para 2 mil pés, reportarão. Estabilizados a 390. Chanel 6210, solo 51, livre pista direita, enxame, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita e 219, 6210, até mais. Uno 169, vento 190 graus, 06, 12 de nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Decolagem 0, 19. 69, decolada 53, chama agora o controle de Salvador, 120, décima 8, morro. 308, boa. Controle, boa, gol 969, cruza 1500, na escuta para Mótiva. 7 gol 1169, contato do radar, mantém inicialmente a saída, salvo 1-1, perfil salvo 1-1. Guardando Mótiva. Salvador, 3367, suba restrito ao nível 340, até a liberação com Recife e da presente direto Mótiva, chame aquele centro em 125.1 ou 128.35. Restrito nível 340, pro de Mótiva, chama centro agora 251-2235, TAM 3367. Gente, já autorizado, você vai oficiar para o Pátio 5, obrigado, vai ter. Olimpo 08, está em contato com o radar, inicialmente na proa de Duna. Chama para descida. Direto Duna, chamada para descida do Olimpo 08. 2 Salvador, gol 809, boa tarde, 5 da Delta. 869, proa de Adolfo, para chegada Bonf, desça para o nível 050. 050, alguma outra possibilidade de voar a dona? Aguarde, mantém a chegada. É, que eu vou dizer o nome. Estabilizado, tá 3190. Foi 3190, completo final ILS, chama em torre 118, decimal 95. 1895, 3190. 1169, mantendo a saída, salvo 1, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, altera 128.35. Boa tarde. Controle, o Olimpo 08, está no ideal de descida. Olimpo 08, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro 015. Para 4 mil pés, o Olimpo 08. 9, livre a pista direita, chame São Salvador, 121, decimal 9. São Salvador, 219, está 3190, boa tarde. Aeronave, prossiga, bom dia. Chama a Oscar para início de decolagem, Papa Romeu, Foxtrot, Papa November. Não, partida ósica pode ser feita decolagem. O Fox Trot está parando em ter condições? Gente, já autorizado. Inicialmente comprou a norte, o vento 200 graus 049, reporta fora do solo. Papa Romeu, Fox Trot, Papa Novembro, 409. 409, decolador 03, apenas confirma o setor inicial. Aqui temos o corredor forte, como o seu sobrevoo. Vai se afastar 15 metros. Afirmativo, vai ser pelo setor norte, afastamos pela meia forte. Para efetuar cheque de equipamento aqui, está um voo de manutenção. Gente, inicialmente agora vai curvar a sua esquerda e vai realizar o cruzamento da 10? Se autorizado, curva na esquerda, senhor. Curva de imediato do campo, comprou a norte e agora também transferência de comunicações. Apenas confirmando, você vai estar 15 milhas, na verdade, né? No corredor forte. Sim, senhor, 15 milhas, já curvou a esquerda, aguardando para a transferência, o patrulha 09. Radar para final do procedimento LS X-Ray da 10. Curve à direita, vou na proa 250, limitado pelo QB Mike 120 do NDB Sintra. Direita 250, limitado pelo QB Mike 120 de Sintra, Olympus 08. Isso aí, mantenha 2 mil pés, QNH 10 no 5. Para 2 mil pés, ouvindo 02. November, pode coordenação com o controle para transferência de comunicações. Gente, no 1208, está autorizado? Patrulha 09, chame agora o controle Salvador no 20.8, vamos. Meu pés, corredor forte, QNH 10.15, reporte Ciprolivar CTR em Salvador. Reportará se proibar a CTR ou patrulha 09. Luto 08, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Limpo 08, curva à esquerda, proa 200, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, Luto 08. 8208 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 150, autorizado LS, forma estabilizada. Esquerda 150, forma estabilizada, 20. Bruno 869, desça via para 2000 pés, QNH1095, em porte localizador. QNH1095, porte localizador 869. Estabilizado no localizador 808. Olimpo 08, complete final, ILS X-Ray, chame a torre em 18 decimal 95. Na Olimpo 08, está na aproximação final, baixar de travado. Olimpo 08, avistado, vento 200 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. E a intenção é permanecer no tráfego agora, o Olimpo 08. Confirma. Toque arremete, permanece no tráfego, realizando o toque arremetido agora na pista 10, o Olimpo 08. Ciente, agora autorização para toque arremetido, Olimpo 08. Zoom 6973, decolador Zuno 1, chame agora o controle de Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. E localizador? 2ADF em 989. Controle de Salvador, azul 6973. Azul 6973, contato radar, suba via saída Salvo 1 para o nível 320. Salvo 1 para o 320, é possível direto Leda, ótimo. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 Leda, obrigado. Salvador, azul 9301, com a informação Delta. Azul 9301, contato radar, autorizado, chegada Bomed 1, QNH1095, chame no ponto de descida. 15, autorizado Bomed 1, informará para descida. Localizador 1869. 1869, complete final, ILS X-Ray, chame a torre, 1895. 1895, 1869. 169, LS, X-Ray, 10, muito boa tarde. Gente, o ano 869, continua a aproximação, aguardando pista livre. O vento 200 graus, 05 nós, a gente altina 30, 095. Contato radar, dessa via chegada Bonf para 4000 pés, QNH 10, 15. então vai curvar à esquerda, manter 19 pés e reportará setor norte, Olympus 08. Afirmo, mantém a separação padrão, coro 09, se aproximando para o 1028. Afirmativo, manterá o Olympus. 2233, ponto de espera no 0, pronto. Escarceira 2233, vai manter o ponto de espera. 1033. 1869, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 200 graus, 059. Pouso, pista no 0, voo 869. 1869, apenas para informação de tráfego, P3 da Força Aérea realizando toque arremetido no 0, está mantendo o setor norte do aeródromo, não interfere. Sim. Se encontra 1000 pés. Olympus 08, setor norte da torre, vai iniciar a espera com curva à direita e aguarda o tráfego no 0. Ele vai fazer o 360 pela direita, aguardando instruções, Olympus 08. Solicita subir para 1500. Gente, mantenha-se no 1500 pés, no setor norte em espera. Manterá 1500, setor norte em espera, Olympus 08. Cabeceiro 2233, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. E manter no 0, 2233. Patrulha 09, controle. Está livrando agora a CTR em Salvador. Irá prosseguir por mais quantas milhas afastado? 1869, solo 1162, é livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 121, 819. Dore a frequência de coordenação e chame para o regresso. Livre para informação de tráfego, temos uma aeronave da Força Aérea P3, no setor norte, mantendo 1510. Não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 059. Iniciando, 2233. E recebeu a informação artística. Positivo, a Delta. Gente. Olympus 08, usado base da 10, reporte para o ponto. Usado base da 18, da 10, Olympus 08. Série 2233, decolado 18, chame, controle Salvador, 10, decimal 8. 08, obrigado, 2233. Salvador, boa, Passaredo 2233, transfere. Passaredo 2233, contato radar, uma via saída Momo, vigilância radar. Via Momo 2233, gradiente de baixo. Gente, então mantenha 3000 pés, que negão no 0 no 5. 3000 no 0 no 5, 2233. Azul 6973, passa nível de voo, vai passar nível de voo 170, chama o centro Recife. Frequência 125.1, lanterna 128.35. Se por gentileza me confirmar a primária? Azul 6973, primária 125.1. 251-2235, bora aqui. Controle Salvador, gol 1166, boa tarde. Gol 1166, contato radar, vista e mantém nível 050, chegada Bomed 1. 050 na Bomed 1, gol 1166, possibilidade de voar para o Itap, após Fabog? Prezado, após Fabog, voo Itap. Após Fabog, Itap, gol 1166. Azul 9301, desse mantém a 2000 pés, QNH 10, 15, canceladas restrições em Itap. Positivo dessa 2000-05, o azul 9031. Qual o nome é a minha controle? Prossiga. Estou recebendo informação antes, confirma. Afirma, admissor, eu poderia fazer um cheque na frequência 12775 do ATIS para ver se recebe a informação? Assim. Nesse momento não, mas assim talvez não está atrás, está não. Excelente. Delivery, boa tarde, Portugal 022. Seria 22233, quando possível, senhor, VATAP ou destino? Que voe direto VATAP, ainda restrito 3000 pés aguardando a ascensão. VATAP restrito 3000 aguardando, 2233, obrigado. Ulipo 08, tocou em remeteu aos 21, autorizado curva à esquerda, 1.500 pés, setor norte, reporta novamente. Ei, curva à esquerda, 1.500, reportará setor norte, Ulipo 08. Ulipo 2233, autorizado a ascensão, nível de voo 160. 160, 2233. Olimpos 08, setor norte, da torre. Olimpos 08, autorizado a girar básico no plano, reporte final. Autorizado básico, reporta na final, Olimpos 08. Controle autorizado ILS para a zona 301 ou não? 301 autorizado, ILS, reporte, no localizador. E somará no lote na 301. Xanem 143, chegada bom, desça para o nível 050. Para final, baixado e travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado o toque arremetido, piscina 0, vento 200 graus, 049. E toque arremetido, Olimpo 08. Peça radial 066, 19 milhas pela rota forte. Questões é rota Interlagos e pouso no Graer. Chamará mais próximo, patrulha 09. Péssimo até o corredor forte no meu pé, reporte visual com campo, patrulha 09. Patrulha visual com campo 09. Localizador 9301. Azul 9301, complete o final ILS, chame torre 118 decimal 95. 1895, 9301. 1645, apostelo, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte no localizador, pistão 0. 1645.